إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له ثوابها، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, se fizermos uma observação no mundo em que vivemos, notaremos que quanto mais a pessoa for solicitada algo, quanto mais você for pedir a alguém, se for a primeira vez, ela aceita; se for a segunda vez, ele aceita, mas já murmurar; e a terceira vez, ele vai dizer: bem, você não tem outro sítio para bater a porta? Este é o mundo em que a gente vive. Quanto mais você pede a alguém, ele fica zangado. Subhanallah, Allah yaghdab idha lam yus'al, wa ibn Adam yaghdab idha su'ila. Quando você não pede a Allah, Allah fica zangado consigo. Enquanto que o filho de Adam, quanto mais você pede a ele, ele fica zangado. Wallahi, irmãos e irmãs, nós temos uma arma muito sofisticada. Temos uma arma muito sofisticada. Não há força no mundo capaz de retê-la. E qual é essa arma? É o dua. É o dua. Subhanallah, subhanallah. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós não entendemos o que é dua. Todo mundo, Molana faz dua, Sheikh faz dua, mas ele não sabe o que é dua, bai. Subhanallah. Inshallah, nos próximos minutos, vamos falar um pouco acerca dessa nossa arma. A arma do crente, o dua. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Quran: وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah ta'ala diz: ادعوني, peçam, façam dua, implorai ajuda. Allah ta'ala promete: أَسْتَجِبْ لَكُمْ, eu vou aceitar. Subhanallah, eu vou aceitar o vosso dua. É quando o patrão, quando o amigo, quando alguém promete algo, ele diz que eu vou fazer. Mas uma é a promessa de Allah. Allah diz: peçam que eu aceitarei. Então, prezados irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele fala no hadith: laysa shay'un akramu 'inda Allah min ad-du'a. Ou como qala alaihi salatu wassalam: a coisa mais querida perante Allah subhanahu wa ta'ala, laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a, especialmente fi ar-rakha. Inshallah, mais à frente vou chegar a esse hadith. A coisa mais querida por Allah é o du'a. Agora, meus irmãos, por que que o du'a, prece, é muito querido por Allah? Por quê? Porque Allah Ta'ala, neste versículo, Allah menciona algo e diz: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ أَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Aqueles que não fazem du'a, Allah não gosta deles. يَسْتَكْبِرُونَ أَنْ عِبَادَتِي. Aqueles que são orgulhosos. Agora, o du'a é muito querido por Allah. Por quê? Porque o crente, ao fazer o du'a, ele mostra a sua humildade perante o Criador. Ele rebaixa-se perante o Soberano. E Allah Ta'ala gosta dessa humildade. Allah Ta'ala gosta quando o crente se rebaixa perante Ele. É por isso que o du'a é muito querido perante Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahi, o du'a é tão importante, meus irmãos e minhas irmãs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma expressão no Coran quando os sahabas tinham alguma dúvida. Então Allah subhanahu wa ta'ala usava a palavra yas'alunaka. Por exemplo, eles perguntaram acerca da bebida, do álcool. Allah ta'ala utilizou a expressão quando revelou os versículos, ouçam para a expressão: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. E eles te perguntam a ti. Ouçam a expressão, Allah tem يَسْأَلُونَكَ. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles perguntam a si acerca da bebida. قُلْ, diga, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Diga que na bebida há isso, aquele benefício, etc. Mas o prejuízo é maior. Este ayat, prezados irmãos, não pensam que afinal na bebida há algum benefício. Este foi o primeiro ayat que Allah Ta'ala revelou acerca da bebida. Mais tarde, Allah Subhanahu wa Ta'ala revelou: Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara. Que não se aproximai da bebida enquanto estiveres a fazer o salat. E depois o último ayat: Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali shaitan. Foi o ayat que Allah Ta'ala fez a bebida totalmente haram. Por quê? Porque os árabes sempre eles gostavam muito da bebida. Então Allah Ta'ala revelou passo a passo, para não de uma só vez acabar, e seria muito difícil para eles. Então Allah Ta'ala revelou um ayat, depois passando algum tempo outro ayat, depois tornou a bebida haram por completo. Então eu estava a dizer esta expressão que Allah usa, yas'alunaka, e a resposta, diga, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles perguntaram, por exemplo, acerca da lua, yas'alunaka anil ahilla, qul hiya mawaqitu linnas. Diga, oh Muhammad, que a lua é para a pessoa poder ver quando é que vai para Hajj, quando é que não pode ir para Hajj, etc. Yas'alunaka 'anil anfal. Eles perguntam assim, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acerca dos espólios de guerra. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Diga, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que os espólios é para Allah e para o seu profeta. E assim sucessivamente. Allahu Akbar. Mas quando eles perguntaram, أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ. Allahu Akbar. Quando eles perguntaram a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse nosso Allah, esse nosso Criador, está perto para que a gente possa sussurrar ou está longe que a gente deve gritar? Eles fizeram essa pergunta. Está perto ou está longe? Alguns dizem, Ibn Abbas, ele narra que os judeus, قالت اليهود, كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام. Como é que Allah vai escutar as nossas preces, o nosso dua, enquanto você, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você diz que entre nós e os céus há uma distância de 500 anos? Então aí, meus irmãos, Allah revela. Agora olha, a expressão totalmente muda. Allah Ta'ala não diz yas'alunaka 'anni ou yas'alunaka 'ani du'a. Eles perguntam assim sobre o du'a, diga não. Subhanallah. Allah, quanto amor Allah não tem para conosco. Olha a expressão de Allah. Allah muda totalmente a expressão. E Allah Ta'ala diz: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qareeb." O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando os meus servos perguntarem sobre mim, subhanallah, Allah mudou totalmente a expressão. E Allah Ta'ala não disse diga, qul ya Muhammad, não, fa inni qareeb. Allah respondeu diretamente: sabem que eu estou perto. Subhanallah. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Eu aceito o du'a do pedinte quando ele levanta as mãos e chora perante mim. Allahu Akbar. Essa é a importância do du'a. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quanto tempo nós tiramos para du'a? Diariamente, quanto tempo tiramos para du'a? Cada um deve analisar. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Ad-du'a mukhul ibada." Ad-du'a mukhul ibada. Que o du'a é o pilar do ibada. Ou ibada, adoração sem du'a não tem pilar. Eu vou contar alguns ahadith para vocês verem, meus irmãos e minhas irmãs, as virtudes de du'a. E mais tarde, depois eu vou falar quais são os momentos que os du'ais são aceitos e qual é a regra de du'a. Subhanallah, são tantas virtudes de du'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sufyan ibn Uyayna, ele diz: La yamna'anna ahadukum min ad-du'a ma ya'lamu min nafsi. Nenhum de vós pode pensar: por que eu vou fazer du'a? Será que Allah vai aceitar o meu du'a? Não, meu irmão, nunca perca a esperança. Porque Allah aceita o du'a, por que não? Sufyan bin Uyayn, ele diz: فَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ الدُّعَى شَرَّ الْخَلْقِ إِبْلِيسِ. Allah aceitou o du'a da pior criatura, o Satanás. Allahu Akbar, Subhanallah. Quando ele estava a ser expulso do paraíso, imaginemos, irmão, você está Allah, olha para Allah, bem, não há ninguém mais tolerante do que Allah, não há ninguém mais paciente do que Allah. O patrão, por exemplo, encontrou um empregado a roubar e ele expulsou ele: sai do serviço, não quero te ver mais aqui. E no fim o empregado está a dizer: boss, estou a pedir dinheiro de chapa. Você, o quê? Você roubou ainda está a pedir dinheiro de chapa? Allahu Akbar. Olha lá, está a expulsar o shaitan. Qala khuruj minha, saia daqui, fa innaka rajim, wa inna alayka la'nati ila yawm al-din. Você é condenado e a minha praga é para si para sempre. Aí o shaitan diz: qala rabbi indhirni ila yawm yub'athun. Oh Allah, você está a tirar do seu reino, está a tirar para sempre, está a expulsar para sempre. Há um pedido, oh Allah, indhirni ila yawm yub'athun. Oh Allah, dê-me espaço, dê-me tempo até o dia de Qiyama e eu vou desviar esse Adam que por causa dele eu fui expulso do paraíso. Aí Allah aceitou a dua dele e Allah deu esse tempo ele até o dia de Qiyama. Portanto, meu irmão, minha irmã, se Allah aceitou a dua da pior criatura, será que Allah não vai aceitar o nosso dua? Allahu Akbar. Portanto, dua é o ibada, a dua é o mukhu al-ibada. Vem no hadith, prezados irmãos, Allahu, um hadith tão bonito. Na autoria de Anas, radiallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allaha rahimun karimun yastahyi min abdi an yarfa ilayhi yadayhi thumma la yad'u feehima khayra. Allah é muito rahim, Allah é muito misericordioso, Allah é muito bondoso. Ele tem vergonha do seu servo quando ele se levantar as suas mãos para Allah. ثم لا يضع فيهما خيرا e não pôr nada nelas. Noutra riwayat vem: أن يردهما صفرا e fazê-las voltar com zero, sem nada. Allah tem vergonha do seu servo. Allahu Akbar. Wallahi, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa arma. É a nossa arma quando a gente sair de casa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: a pessoa que ao sair de casa restar, La bismillahi tawakkaltu ala Allah, La hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inni a'udhu bika min an adilla au udalla, au adlima au uzlama, au ajhala au ujhala alaya. A pessoa que fizer esse dua e sair de casa, nada de mal vai acontecer com esta pessoa. Subhanallah. Allah é o melhor alarme, é a melhor proteção. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agora, prezados irmãos, aqui há várias etiquetas sobre o dua. Dua é uma coisa muito querida. Eu já expliquei aqui alguns ayats do Corão, alguns ahadith, a importância do dua. Eu agora queria mencionar aqui 3, 4 coisas muito importantes e eu quero a vossa atenção. Número 1, meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós têm esse hábito de dizer que eu fiz muito dua, mas Allah não aceita o meu dua. O que é que a gente fala? Eu fiz muito dua, mas Allah nunca aceita o meu dua. É uma maneira errada. É uma maneira errada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele narra no hadith que está no Bukhari, em que Abu Huraira radiallahu anhu é o narrador do hadith. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastajabu li ahadikum ma lam ya'jal. O dua de vós será aceito desde que ele não se precipite. O vosso dua será aceito desde que a pessoa não se precipite. Yaqulu da'autu falam yustajab li, dizendo que eu pedi muito a Allah no Ramadan passado até sem itikaf, mas Allah nunca me dá. Subhanallah, essa é uma maneira errada. A pessoa nunca vai pensar desta maneira. Subhanallah, meus irmãos, Musa alayhi salatu wassalam, ele fazia o dua contra o Fir'aun, profeta. E quem dizia amin era Harun, outro profeta. Hoje são dua do profeta e quem fazia amin era um outro profeta. Rabbana, Rabbana, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tmis. Oh Allah, você deu muito a Fir'aun, você deu um bem mundano a Fir'aun. É hora de acabar com ele, Allah. É hora de destruir o Fir'aun. Subhanallah, Musa fez o dua, Harun dizia amin, amin. Allah Ta'ala disse à frente: Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an. Allah Ta'ala diz: o vosso dua foi aceito, o vosso dua, ou Musa, foi aceito. Subhanallah, no tafsir, no comentário do Corão deste ayat vem escrito que esse dua de Musa foi aceito depois de 40 anos. Quantos anos? 40 anos. Dua de um profeta Foi assim depois de 40 anos. Hoje eu e você, meu irmão, minha irmã, nós fizemos dua hoje, amanhã queremos ver resultados. Amanhã queremos ver resultados. Portanto, uma das regras de dua, a pessoa nunca pode dizer que eu já fiz meu dua, mas Allah não aceita o meu dua, está totalmente errado. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira regra que a gente tem que saber no dua, muitas das vezes a gente faz dua depois do salat, no mês de Ramadan, a gente chora perante Allah, mas a gente não vê nada, não fica desapontado. Qual é a resposta para isto? É o hadith que eu recitei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith narrado por Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Sempre que um muçulmano fizer o dua, e naquele dua, laysa fiha, duas condições, laysa fiha ithm. Nosso dua não pode haver nenhum pecado. Que o Allah, eu dei um exemplo deste hadith quando estava a dar aulas aos meus alunos, dua que não há pecado. Alguém pode pensar, mas como a pessoa faz dua e peca? Ah, a pessoa faz isso. Oh Allah, hoje é sábado, e Allah, o tempo está a mudar. E Allah, não, faz com que, não faça com que chova, e Allah. E Allah, nós temos nossa festa hoje. E Allah, não faz com que chova. Subhanallah, é um dua, mas é pecado. Muita gente, Maulana, fala dua para não chover, nós organizamos aquela festa, vai estragar tudo. Então tem que ser um dua, laysa fiha ithm, que não há nenhum pecado. Número 2, ou qati'atu rahim. Tem que ser um dua que não há nada contra os laços familiares, em que você não corta os laços familiares. Qualquer outro dua, subhanallah, meu irmão, você pensa em urdu, pensa em árabe, peça lá em português, em inglês, em Xangai, em Mandau, em Sena, em Machuabo, você peça lá em francês, peça lá em inglês, peça lá no afrikaans, peça lá em alemão, peça lá em qualquer língua do mundo que existir, em Pustu, peça lá em Memni, peça lá em qualquer outra língua. Wallahi, Allah Ta'ala diz, eu vou aceitar dua de todos e Allah consegue escutar a todos. Esse é Allah. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquele dua que você fez muito no mês de Ramadan, aquele dua que você fez quando foi para Hajj, todo dua que você fez e não foi aceito, você não viu o resultado. Allah aceitou o seu dua. Allah aceitou o seu dua, não fica desapontado. Subhanallah. Porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, sempre que você fizer o dua, que não haja pecado, não haja corte de laços familiares, Allah dá uma dessas três coisas. Allah concede uma dessas três coisas. Qual é a primeira coisa? Imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Aquilo que você pediu, Allah dá você aquilo no mundo. Allah dá aquilo que você pediu. O número 2, wa imma an yadkhira lahu thawabaha. Oh, Allah Ta'ala guarda aquele sawab para você. Subhanallah. Allah Ta'ala guarda aquele sawab para você. Vem outro hadith mais explícito, narrado por Jabir bin Abdullah radiallahu ta'ala anhu, em que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: Yad'u Allah bil mu'min yawm al-qiyamah. No dia de qiyamah, no dia do julgamento, Allah vai chamar um crente. Hatta yuwafiqahu bayna yadayhi. E Allah vai colocar esse crente à sua frente. Allahu Akbar. Meus irmãos, o que será de nós em frente de Allah? Pecadores como nós, teremos que enfrentar Allah. Então Allah dirá: Abdi, ó meu servo, inni amartuka an tad'uni. No mundo eu havia ordenado que você pedisse e que você fizesse dua. Wa'adtuka an astajiba lak. E eu havia prometido que eu havia de citar o seu dua. Fahal kunta tad'uni? Allah vai dizer, ô meu servo, você fazia dua no mundo? Esse servo dirá, fayaqul, na'am, ya Rabbi. Sim, ó Allah, eu sempre fazia dua. Fayaqul, Allah Ta'ala dirá, ama innaka lam tad'uni bida'watin illa as istajabtu lak. Então, ô meu servo, todo dua que você fez no mundo, eu aceitei. Então Allah depois dirá: Alaysa da'awtani yawma kadha wa kadha li ghammin nazala bik an ufarrija anka fa farrajtu anka? Lembra aquele dia, meu servo, você pediu quando aquela desgraça, aquela tristeza estava sobre você e eu afastei aquele problema de si? O servo dirá: fa yaqulu na'am ya rabbi, sim ou Allah. Depois Allah Ta'ala dirá: inni ajjaltuha laka fi dunya, eu dei aquilo para você no mundo, aquele seu dua. Depois ela continuará com a conversa com o servo. وَدَعَوْتَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ فَلَمْ تَرَى فَرَجَ. Lembra aquele dia que você teve aquele problema, você chorou tanto, tanto, mas você não viu a solução daquele problema? O servo dirá que نَعَمْ يَا رَبِّ, sim, oh Allah. Então Allah Ta'ala dirá, فيقول إني ادخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. Aquele dua que você fez no mundo que você não viu o resultado, eu aceitei, mas eu guardei para ti aqui no Jannat. E o sawab daquilo é isto. فيقول نعم يا ربي. Então assim sucessivamente, até que no fim, Allahu Akbar, فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له. Allah Ta'ala vai mencionar todo o dua que o servo pediu no mundo. E Allah Ta'ala vai dizer, ou dei você no mundo, ou guardei para você no Akhira. Ou dei você no mundo, ou guardei para ti, está aqui, leva. Aí o servo dirá, فَيَقُولُ الْمُؤْمِنِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ. Então naquele instante, naquele lugar, o servo dirá, يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَجَّلَ لِشَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ. Oh Allah, seria melhor se você tivesse guardado tudo aqui no Akhira. Olá, seria melhor se tivesse guardado tudo aqui no Akhira. Allahu Akbar. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fique desapontado. Todo dua que fizemos, Allah Ta'ala aceita. Então, número um, ou Allah Ta'ala dá aqui no mundo. Ou número dois, Allah Ta'ala guarda para nós no Akhira. E a terceira coisa que Allah Ta'ala faz com aquele dua, por causa do dua, وَإِمَّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوِبِ مِثْلِهَا. Ou então, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, por causa daquele dua, Allah Ta'ala afasta um mal que podia acontecer na nossa vida. Subhanallah. Podíamos ser roubados, ou podíamos ser intrujados, ou podíamos ficar doentes. Mas por causa daquele dua, Allah Ta'ala afasta aquela maldade. Subhanallah. Wallahi ya ahbab, ilzamu dua. Portanto, meus irmãos, vamos fazer dua o prato do nosso dia. Tirar algum tempo para o dua. Agora, meus irmãos, há algumas regras para o dua. Existem algumas regras. Qual é a maneira correta de fazer o dua? Eu sempre digo em vários ajuntamentos, eu já expliquei a maneira correta. Eu costumo dar um exemplo. Meu irmão, quando você tem uma certa necessidade mundana, você vai ter com seu tio, ou com seu primo, ou com um familiar seu. Você, quando chega lá, o que é que diz? Diz para ele: eu estou a precisar de 10 mil meticais, dá lá 10 mil meticais. É assim que a gente faz? Como é que a gente pede? Quando a gente vai para a loja de alguém, ou quando a gente tem uma necessidade, queremos fazer um empréstimo, você vai para a loja daquele bairro, ou vai para a casa daquele teu primo, seu tio, familiar, você começa a cumprimentar: como está a família, está tudo bem? Você começa a elogiar: sabes de uma? Ontem eu vi teu nome no jornal. Sabe, afinal, aquela loja que está lá no Benfica é sua. Ah, você abriu outra agência lá em Nampula. Você começa a elogiar um homem de tal maneira que ele fica gordo. Quando ele engorda, depois no fim, o que você faz? Mas sabe, primo, eu passei por aqui, eu sei, era para te cumprimentar, essa, claro, foi a primeira razão, mas eu estou com um pequeno problema. Será que você pode me dar? Estão a ver? A gente aplica esse sistema. Então é a mesma maneira que a gente deve pedir a Allah. Então a maneira correta de Allah qual é? Muitos de nós começamos a doar com durud sharif. Não. Doar não se começa com durud. Doar começa-se a louvar Allah. Allahumma antal hanan, ya arhamar rahimin, ya badi'a as-samawati wal-ard, ya hayu ya qayyum. Elogiar Allah, falar sobre Allah, glorificar Allah. Depois, a gente manda saudações para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. A dua, mawquf. O dua é pendente até que a pessoa não leve o nome de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. O dua fica pendente. Prezados irmãos, quando você vai para a loja dessa mesma pessoa que você quer pedir algo, você depois de elogiar, gabar tanto daquela pessoa, você o que é que faz no fim? Fala: ah, sabe, tio, o seu filho foi meu colega. Você leva o nome de um familiar dele, ele ainda fica mais contente. Da mesma maneira, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que levar o nome de Rasulullah. Quando você glorificou Allah e depois você diz Allahumma salli ala Muhammad, você levou o nome de Muhammad, Allah fica contente. E depois o dua que você pedir, Allah vai dar. Allah. Essa é a maneira que a gente tem que fazer dua. Se um patrão do mundo fica contente e logo está pronto para dar, Allah não vai dar? Allah não vai ficar contente? Então, qual é a maneira de fazer dua? Número um, começarmos, prezados irmãos e irmãs, glorificar e louvar Allah. Número dois, mandar saudações para o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Número três, qual é a maneira de dua? Há vários styles no dua. Vocês veem vários styles. Hoje em dia a gente vê Allahu Akbar. Depois do salat, o homem acaba. Allahumma anta salam, minka salam. Foi embora. Mas que dua é este? Uns estão encostados na parede da mesquita com o pé esticado, estão a fazer dua. Mas como Allah vai aceitar esse dua? Há regras para o Dua. Então a primeira regra para os irmãos, algumas dicas eu vou deixar aqui. Número 1, você quer fazer o Dua, faça uma boa ação antes. Dá uma caridade, ajuda alguém. Estão a entender? Essa é a primeira coisa. Depois faça o wudu. Eu depois vou dizer também quais são os momentos mais aceites. Depois fazer o wudu, sentar, prezados irmãos, depois do wudu, na posição de attahiyat. Virar-se para o qibla. É muito importante isso tudo. São regras principais de dua. E levar o nome daquela boa ação. Glorifica Allah. Manda saudações para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois começa a falar com seu Allah. Fala em português. Se você não consegue falar árabe, irmão, não há problema. Que o Allah, aquela ação, isso eu fiz somente para si, o Allah. As mãos têm que estar em paralelo com os ombros. Temos que fazer dua com as mãos abertas. Essas são regras de dua. Então, a primeira regra, meus irmãos, é an yakuna aliman bi Allah qadira illa Allah. Saber que quem tem o poder é somente Allah, que Allah vai lhe dar. Número 2, fazer dua bi huduri qalb. Vê no hadith, prezados irmãos, inna Allah la yastajibu dua min qalbi lahin ou ghafil. Allah Ta'ala não aceita o dua daquele coração negligente. Você está a fazer o dua, mas está a pedir outra tal, no coração está a pensar outra coisa. Não. O coração tem que estar concentrado. A outra condição de dua, prezados irmãos, muito importante, mas muito importante, an yakuna mujtaniban li akli al haram. A pessoa que consumir haram, o seu dua não será aceito. A pessoa que consumir haram, haram, seja comida haram, ou seja, dinheiro ganho, ilicitamente, aquele dua não será aceito. Subhanallah, vem uma passagem que certa vez, Musa alayhi salatu wassalam, marra bi rajulin qaim yabki wa yatadarra tawilan. Musa alayhi salatu wassalam passou por um jovem, um homem, qaim, de pé, chorando profusamente. Musa teve dor, teve pena dele. E Musa perguntou a Allah, faqala Musa, ya Rab, ama tastajibu li abdik? Oh Allah, você não vai aceitar o dua daquele servo? Então, fa'auha Allah ta'ala ilayh. Então, Allah ta'ala revelou para Musa e disse, ya Musa, law annahu baka hatta talfata nafsahu wa rafa'a yadayhi hatta balagha anana as-samaa mastajabtu la. O Musa, se ele chorar tanto até que ele perca a sua vida, ou ele levanta as suas mãos e toque o céu, eu nunca vou aceitar o dua. Musa perguntou, ya Rabbi, lima dhalik? O Allah, por que isso? Allah Ta'ala respondeu, o Musa, li anna fi batnihi al-haram, porque ele tem comida haram no seu estômago. Portanto, consumir halal é importante, é uma peça fundamental para a aceitação do nosso dua. Outra regra do dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, an yamsaha bihima wajhahu ba'da ad-du'a. Depois de dua, a pessoa passar a mão pelo rosto. Há pessoas que não passam, você tem vergonha, levanta a sua mão, fazem assim, parece uma fazer tatá. Passar a mão pelo rosto, está provado no hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, como narrou Umar radiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha madda yadayhi fi ad-du'a lam yarudduhuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Subhanallah, hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempre que fizesse du'a, ele nunca, sempre que levantasse as mãos, ele nunca baixava as suas mãos sem passá-las pelo rosto. Então, passar depois as mãos pelo rosto também é sunnah do du'a, é uma etiqueta de du'a. Outra etiqueta de du'a é bom que a gente faça, pronto, nas ocasiões, por exemplo, em que há muita gente, a gente faz du'a em voz alta, mas temos que fazer também du'a em voz baixa. Allah subhanahu wa ta'ala menciona o du'a de Zakaria alayhi salam, idnada rabbahu nida'an khafiyya, em voz baixa, em silêncio, pedir du'a a Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyya. Allah ta'ala ordena no Quran que peça du'a a Allah subhanahu wa ta'ala em voz baixa, em silêncio. Portanto, não estamos a dizer que em voz alta, não é permitido fazer em voz alta, mas fazer em voz baixa, Allah Ta'ala também gosta. O dua que é feito em voz baixa, prezados irmãos, quando você está a pedir alguém, você quer só quer alguém ouvir, não é verdade? Você, quando vai para a loja de alguém, você vê se o trabalhador não está a olhar. Então você fala, patrão, bolso, eu passei por aqui, para ninguém ouvir. Da mesma maneira, peça a Allah, sou ele, Allah, é só a ti que eu estou a pedir. Ou Allah, eu reclamo o meu problema. Ou Allah, eu estou à sua frente, sou você que pode ouvir. Então Allah Ta'ala gosta. Pedir somente a Allah subhanahu wa ta'ala em voz baixa. Essa é uma outra regra de dua. Então, prezados irmãos, e no dua, depois da pessoa louvar Allah, mandar saudações para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, pedir dua para si, para os seus pais, para o seu ummat, pedir dua a Allah da salvação do inferno. É muito importante. E há muitas outras regras de dua, prezados irmãos, mas essas são algumas que eu quis aqui mencionar. Agora eu vou mencionar, meus irmãos, quais são os tempos em que a pessoa deveria fazer o dua, em que Allah ta'ala aceita os duas. Número 1, prezados irmãos, waqtu suhur. Waqtu suhur, na hora do suhur, na hora do seri, é muito importante. A gente vê na outra no mês de Ramadan, as pessoas estão tão ocupadas no seri, no suhur, que não têm tempo de fazer dua. Aquela é uma altura em que o dua é aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Outro tempo é o waqtu al-fitr, na hora do iftar, também os duas são aceitos. Outro tempo é que o dua é aceito baina adhan wal iqama. Isso me deixa muito triste. Eu já falei em vários masjids. Um homem veio, fez solat, tem tempo. Está a bater papo, está a conversar. Meu irmão, aproveite, você está à espera do solat, já fez o sunat, faça o dua. Dua entre adhan e iqama e aceite. No dua, ainda jalsat al-khatib baina al-khutbatain, quando o imam no dia de Juma, durante o khutba, ele senta. No khutbah, quando ele senta no meio daqueles dois khutbas, o dua que é feito também é aceito perante Allah. É um momento de fazer dua. Quando estiver a chover, é bom fazer dua. No último terço da noite, também é bom fazer dua, como vem no hadith. Inna fil layli sa'a la yuafiquha abdun muslim yas'alu Allah shay'an illa a'tahu. Existe uma hora, um período durante a noite, se o muçulmano fazer o dua, e calhar aquela hora Allah ta'ala aceita o dua. Outro momento de dua, prezados irmãos, no sajda. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru ad-du'a." Subhanallah. A pessoa encontra-se mais perto de Allah Ta'ala na posição de sajda. Portanto, faça dua nessa posição. Mas claro, meus irmãos, quando for um salat facultativo, é permitido fazer esse tipo de dua. Num salat farad não será permitido. Só se forem palavras árabes. Falavas árabes, Allahumma gfirli as palavras. Agora, quem não sabe falar árabe, que ele fala outra língua, é bom que seja fora do solat. É bom que seja fora do solat. E quem entende o árabe, ele pode fazer no sajda, no solat facultativo, em língua árabe. Outro momento do dua, subhanallah, estava a ler um livro que vem lá escrito, entre o dhuhr e asr nas quartas-feiras. Dhuhr e asr nas quartas-feiras, dua é aceito. Da mesma maneira, na viagem, a pessoa quando estiver doente. Então são essas várias ocasiões em que o dua é aceito, qualquer bem aqui de mencionar. Hora de seri, hora de iftar, entre adhan e iqama, etc. Agora eu estava lendo um livro, prezados irmãos, dua nas quartas-feiras entre dhuhr e asr. Vem Jabir bin Abdullah, um grande sahaba, ele diz que da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjid al-fath thalathat ayyam. O profeta sallallahu alaihi wasallam pediu dua a Allah ta'ala no masjid al-fath durante 3 dias. Yawm al-ithnayn, na segunda-feira, o yawm al-thulatha, e na terça-feira. Wastujiba lahu yawm al-arbi'a bayna as-salatayn. E o dua foi aceito na quarta-feira entre a hora de dhuhr e asr. Então, Jabir ele diz: "Fa'araftu as-surura fi wajhi." Eu vi o contentamento que estava na cara do profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele soube que Allah aceitara o seu dua. Então, Jabir diz à frente: "Ma nazala bi amrun muhim ghalidun illa tawahaitu tilka sa'a fad'u fiha fa'arif al-ijaba." Subhanallah. Sempre que depois na minha vida eu tivera qualquer problema ou qualquer assunto importante, eu esperava aquela altura. Quarta-feira, entre dhuhr e asr, eu fazia dua e Allah aceitava o meu dua. Subhanallah. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são essas várias ocasiões que a gente deve pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Outra ocasião que eu havia dito, thuluthu layl. Subhanallah. No hadith Abu Hurairah radiallahu ta'ala, ele narra que yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'i dunya. Todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala desce para o céu aqui, nosso céu do mundo, quando resta o último terço da noite. E Allah ta'ala diz: man yad'uni fa'astajiba la, man yas'aluni fa'u'tiyaha, man yastaghfiruni fa'aghfira la. Há alguém aí, man yad'uni fa'astajiba la, que eu possa aceitar o seu dua. Há alguém que tem alguma preocupação que eu possa conceder essa preocupação e preencher essa preocupação. Alguém em busca do perdão que eu possa perdoar. Subhanallah. Meus irmãos, chegou a hora da gente fazer dua. Chegou a hora da gente valorizar essa arma que a gente tem. É uma grande arma, que é a arma do dua. Prezados irmãos, agora há uma coisa muito importante que eu queria aqui falar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, subhanallah, narrado por Abu Huraira, está no Tirmidhi Sharif, esse hadith: Man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda ash-shada'id falyukthir min ad-du'a fi ar-raha. Subhanallah. Aquele que quiser que Allah Ta'ala aceite os seus du'as no momento de dificuldade, no momento de tristeza, que faça du'a no momento da alegria. Bem, quando está tudo bem, ninguém lembra de Allah. Quando há movimento lá noja, ninguém lembra de Allah. Quando os estudos estão a andar bem, ninguém lembra de Allah. Mas quando há problemas, todo mundo... Não. Meu irmão, quando tiver tudo bem... Subhanallah, olha este hadith. Quando está a andar bem, há movimento, há barakat, coisas estão em prosperidade na vida, amor na família, lembre-se de Allah. Peça Allah. Subhanallah. Então um dia, quando você estiver triste, se surgir algum problema, Allah, quando ouvir a sua voz, Allah vai dizer essa voz. No momento da alegria, sempre chorava, sempre pedia. Hoje eu não vou rejeitar. Aí Allah vai se... o seu dua. Portanto, laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a fi ar-raha. A coisa mais amada por Allah é o dua que é feito no momento de satisfação, quando tudo está a mil maravilhas. Aquele homem que pedir dua a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala aceita aquele dua. Agora, prezados irmãos, qual é o dua que a gente tem que fazer? Não tem que fazer? Há vários tipos de dua. Vocês podem consultar os vossos alimos, inshallah, para várias ocasiões. Eu aqui queria terminar, prezados irmãos, certa vez, Ibrahim ibn Adham foi um grande zahid, um grande santo. Ele marra bisuq il Basra. Ele passou pelo bazar de Basra, atualmente, prezados irmãos, no Iraque. Foi uma grande cidade. Então esse santo, quando passou por lá, as pessoas juntaram-se e disseram: Ya Aba Ishaq, ou Abu Ishaq, ma lana nadu'u fala yustajabu lana. Por que que a gente faz dua e o nosso dua não é aceito? Qual é o motivo dos nossos duas não serem aceitos? Então ele disse: لِأَنَّ قُلُوبُكُمْ مَاتَتْ بِعَشَرَةِ أَشْيَا. Ele disse: porque os vossos corações morreram por causa de 10 coisas. Então, meus irmãos, vamos ver essas 10 coisas que são as causas do nosso dua não ser aceito. Ele disse a primeira coisa: أَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ. A primeira coisa: vocês reconhecem Allah, que é o vosso Criador, o vosso Sustentador, mas vocês não cumprem as ordens de Allah. Número 2: زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ تَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ. Vocês proclamaram e disseram que amam o mensageiro de Allah, mas cadê o sunnah na vossa vida? Cadê a maneira de viver do profeta na vossa vida? Não existe. A terceira coisa: قَرَأَتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. Vocês recitam muito bem o Corão, vocês memorizam o Corão, mas ninguém pratica no Corão. A quarta coisa, ele diz: أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا. Vocês dia e noite estão a comer do bem e do melhor, mas ninguém agradece a Allah. A quinta coisa: قُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوَّكُمْ وَوَافَقْتُمْ. Vocês disseram que Shaitan é o vosso inimigo declarado, mas vossos passos são passos satânicos, vocês estão a seguir o Shaitan. A sexta coisa: قُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ فَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. Vocês disseram que o Jannat, que o paraíso, é uma realidade, mas ninguém pratica ações que possam levar para o Jannat. A sétima coisa: قُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا. Vocês disseram que o Jahannam, que o fogo do inferno, é uma realidade, mas ninguém está a fugir dela. Oitava coisa: قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ فَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ. Vocês disseram que a morte é verdadeira, mas ninguém está a preparar para a sua morte. A nona coisa: انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. Assim que vocês acordam de manhã, a primeira coisa que fazem, vocês esquecem das vossas falhas, os vossos erros, e ficam a olhar os erros dos outros. Décima coisa, ele diz: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. Vocês estão a enterrar os vossos mortos. Tio mor, pai mor, mãe mor, irmão mor, mas mesmo assim você continua naquela ignorância, você continua naqueles pecados. São essas 10 coisas que fazem com que os nossos du'as não sejam aceitos. Rogamos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah está a aceitar o nosso du'a. O pedido que a gente faz, oh Allah, dê-nos teu pedido tirarmos algum tempo diário. Qual é o apelo que eu faço, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos todos fazer a intenção que a partir de hoje, tirar algum tempo, 5 minutos por dia, chorar para Allah. Temos que aprender a tentar lágrimas perante Allah. Wallahi, quando a gente começar a pedir a Allah, tudo vai correr bem na nossa vida. Qualquer problema que você tiver, primeiro faça dois casa, pensa lá, que amanhã eu nunca tenho, que amanhã eu não tenho emprego, que amanhã eu não tenho casa, lá. Vamos começar, 5 minutos, seja de manhã, seja tarde, seja noite, tirar 5 minutos por dia e rogar e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar os nossos du'as. Prezados irmãos, outra coisa que eu queria aqui mencionar, quando a gente fala de du'a, não é aquele du'a que a gente faz depois do salat, a gente faz, mas outro du'a, prezados irmãos, toda a nossa vida vai ser ibadah. São os adhiyá al-maqthura. São os du'as que a pessoa tem que fazer, por exemplo, antes de comer, depois de comer, ao deitar. Aqueles são os du'as que a gente aprendeu na madrasa que infelizmente esquecemos. Aquilo também é uma coisa muito importante. A pessoa sabe que na casbanha existe nada, existe gênero, existe maldade. Então o profeta ensinou o du'a. Allahumma inni a'udubika min al-khubuthi wa al-khaba'ith. Os du'as não são para ser lidos, não são só para ser escritos. A gente tem que fazer o du'a. Quem inshallah fizer os seus du'as, então 24 horas ele estará no ibada, na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu espero que nesse curto tempo eu fiz chegar a mensagem. O que é o du'a? Qual é o valor do du'a? Como fazer o du'a? E quais são as regras básicas para o nosso du'a ser aceito? Que Allah ta'ala dê tawfiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.